quero tocar violão, eu quero fazer uma canção falando do que você mais gosta, mas no fim não importa, não faço ideia do que você gosta.